Encontrei no carro uma antiga agenda. Resolvi voltar um pouco no passado. De repente um número de telefone conhecido. Eu tentei lembrar, mas sou tão distraído. Só notei que tinha um nome rabiscado. Curioso, fui discando aquele número, sem saber quem é que me atenderia. Que surpresa, o meu coração parou naquela hora. Era alguém que há muito tempo foi embora e deixou a minha vida tão vazia. E aí chorei, arrepiei, me deu vontade. O seu alô me desmontou, bateu saudade. O que fazer? Cadê você? Seja bem-vinda. Curioso, fui discando aquele número, sem saber quem é que me atenderia. Que surpresa, o meu coração parou naquela hora. Era alguém que há muito tempo foi embora e deixou a minha vida tão vazia. E aí chorei, bem-vinda. Se ainda quiser o meu amor, seja bem-vinda. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.